assolamento. Só lamento. Em todo bar eu vou me embriagar, postando stories pra te mostrar que eu tô bem melhor e tu tá na pior. Foi você que acabou me perdendo. Agora chora. Pra você só lamento. Agora chora. Enquanto eu tô bebendo, curtindo minha vida, pra você só lamento. Adriano Costa, o amor do Brasil. Brasil! Esse é o DJ Jordi Soares. Tua vida não vem me atrapalhar. A vida é só uma, quem mandou tu acabar? Eu tô bem melhor e tu tá na pior. Foi você que acabou me perdendo. Agora chora enquanto eu tô bebendo, curtindo minha vida, pra você só lamento. Pra você só lamento. Agora chora enquanto eu tô bebendo, curtindo minha vida, pra você só lamento. Agora chora enquanto eu tô bebendo, curtindo minha vida, pra você só lamento.